com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 1 da tarde. Obrigado pela sua audiência, obrigado a você também que nos escuta pela internet. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Ô, Pi, por favor, dá um off na tela aí. Ô, Pi, dá um off na tela ali, por favor. Chega, já tá 6-6, Inter e Santos, não quero mais ser isso. Fala aí, KG! E aí, beleza? Boa tarde! Beleza! Boa tarde, Porazinho! Olá! Muito boa tarde, Alexandre! E toda a nossa querida audiência no sul do Brasil! Muito bem! Marcos Piangers! Beleza, beleza! Feliz com o sol! Que beleza! Tá, aproveita, amanhã acaba o sol! Feliz com a minha pequena também! A minha pequena não é tão brilhante, não é tão brilhante, mas... Como é a tua pequena? Tua mulher ou tua filha? Minha pequena filha, minha pequena filha. Não é tão brilhante. Não é tão brilhante, mas... Não é tão brilhante quanto tu. Não é tão brilhante. Chega lá, mais um ou dois anos, ela chega lá. É frustrante pra um pai, né? Eu tô contente com o meu pequeno. Aliás, como hoje de manhã tu chamou de... arquivo morto. Arquivo morto. O cachê meu pequeno. Ele não quer que a gente brinque. É, um momento, meu pequeno. Pequeno momento bagaceiro do pijama hoje pela manhã, o cachê olhou pra mim e perguntou: tu não quer pegar no meu arquivo morto? Não, foi isso. Foi mais ou menos isso. Tu tá tirando do contexto. Assumiu que tá morto, né? Foi dentro de um outro contexto. Deixa eu falar uma coisa antes de cumprimentar. Pegar uma frase isolada e colocar, né? Isso aí. Denúncia no governo, hein? Logo tu, Mr. P. Deixa eu cumprimentar aqui o querido Geiso. Fala, Geiso! Como é que é, seu Alexandre? Beleza, Geiso que sempre vem de carona com o Duda Garbi aqui pro Pretinho Básico. E a estrela móvel do Pretinho de hoje é o querido homem galpão crioulo... Neto Fagundes! Fazia horas que não... Eu gosto. Fazia horas que não soava todo mundo gritando. É verdade, compadre. Tudo bem, compadre? Tudo jóia, tranquilo. Tudo beleza. Vamos nós. Deixa eu ver se o Potter tá por aqui. Tá por aí, Potter? Boa tarde, como é que estamos? Tudo bem? Boa tarde, Potter. Beleza. Onde é que tu tá, Potter? Eu tô no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Ai, nossa. Coisa muito chique, né? Coisa chique aqui. Tu quer ficar... Estão vocês aí, viu? Nizam tá aí, Potter? Nizam? Não, Nizam chega amanhã e já mandou uma mensagem de texto pra ti, guri. Maneiro, valeu, irmão. Ô, Potter, tu quer ficar na linha aí e tal ou tu quer ser chamado eventualmente? Ah, cara, eu tô aposto pra trabalhar aqui, né? O som é perfeito, né, cara? Tá, vou te deixar até melhor que o nosso, deixa na linha. Eu diria. Fica deixa na linha. Aliás, olha só, já vou adiantando, tem um par de ingressos pra dar de presente aqui através do Twitter aí que a gurizada vai gostar. Par de ingressos, tá? Do quê? Daqui a pouquinho eu conto. Nas cadeiras, tchê? Ih, alô? Tava tão bom aí, o som. Semente. Eita, olha. Alô? Tá ouvindo? Calma. Melhor momento do Potter, hein? Tá muito bem o Potter. Lembrou a Copa. Você não pode fazer eu passar vergonha, que tá todo mundo olhando pra mim aqui. Com o stand da RBS tá cheio. A gente passa vergonha aqui, né, cara? Tá cheio aqui, quer ver? Grande abraço, hein? Vê esse menino crescendo, hein? O nome é tua cidade? Julian Aranaguá. Nome e cidade? Suzy de Bento Gonçalves. Suzy de Bento Gonçalves. Nome e cidade? Liliane Bento Gonçalves. Carol de Bento Gonçalves. João Conrado, Goiânia. Goiânia. Tá me olhando com uma cara, tipo, quem é esse cara? Quem são esses caras aí, né? O que faz da vida? Tá, olha só, meu, fica por aí, a gente te chama, tô aqui, tá? Tô aqui. Beleza, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este dia 1º de setembro. Dia do caixeiro viajante. Oba! Dia do ferroviário. Epa! Dia do profissional da educação física e dia dos símbolos nacionais. A bandeira, como bandeira, a gente falou esses dias, a bandeira é símbolo. Quem mais que é um símbolo nacional também? A Dilma, né? A Dilma é a figura do presidente, né? Que a Dilma deve estar hoje em Porto Alegre, né? Tem um evento em comemorativo aos 50 anos da legalidade, do movimento da legalidade, e a presidente Dilma Rousseff deve vir prestigiar este evento hoje. Certo. Amanhã eu vou votar na solenidade lá da Expo Inter, onde ela vai se fazer presente. O pause também tá na legalidade, né? Vou estar nesse clima da legalidade aí também, né, Magnata? Sabe como é que é? Estamos sempre pela legalidade do lance, mano. Eu sou amigo da Dilma, cara. Já conheço a Dilma muito tempo. Sou amigo da Dilma? Sério? Ela, inclusive, na entrevista que ela deu pra Veja, o cantor predileto dela é o meu pai, Bagre Fagundes. Ela citou? É mesmo? Porque o meu pai é um dos fundadores do PDT também. E ela era oriunda do PDT, né? Isso aí. Ela, inclusive, foi casada com o Carlos Araújo, durante muito tempo. E é uma figura muito, muito amigo respeitada. Amigo do Brizola, né? Amigona do Brizola, é. Parceira do Brizola. Tem algum outro presidente que tu já conheceu, sim? Não, conheci o Fernando Henrique Cardoso, conheci o Luiz Inácio Lula da Silva. O Fernando Henrique Cardoso é o meu presidente. É, de conviver um pouco com eles, assim. De conversar, apertar a mão. Conversar. Fiz uns eventos e aí acabei sendo... foi solicitada a minha presença. Que momento! Mas é que é isso, hein, Leandro? Um pretinho que conhece os presidentes. Eu era muito amigo do Médici, do Geisel e do Figueiredo. Só gente boa. Eu trabalhei com eles também. Eles são bem novinhos também. Não, fala mal do Figueiredo, que foi ele que fez a abertura. Figueiredo que começou. Não. Foi ele que começou. Salomé, passou fundo. Ô, queridos, pra gente não começar a entrar em terrenos. Não fala mal do Figueiredo, Mas é claro que pra gente não começar. Eu tô com uma força. Usei uma força de expressão aqui, porque foi ali que começou a abertura e foi ali que deu o pontapé inicial. A gente tem o costume de chafurdar em terrenos arenosos, né? Lamacentos e tal. Eu ainda levo a sério. Então vamos começar aqui os destaques comentados do Clique RBS. Setembro começou com temperaturas abaixo de zero no sul do país. No Rio Grande do Sul, registramos mínima de menos 1,5 grau em Cambará do Sul e pelo menos 11 municípios tiveram geada. Já em Santa Catarina, os termômetros ficaram abaixo de zero na Serra, no meio oeste e no Planalto Norte. Em Urupema, chegou a menos 5 graus, segundo constatou o órgão estadual que monitora as condições climáticas. Fetter, aqui 8 graus em Gramado. 8 graus com em Gramado, sol. Agora. 8 graus, agora, bom, nesse exato certo momento. É um friozinho bom de Gramado, né? Sol e frio em Gramado é bom. Demais. É bom. Protestos chegam à capital e PMs colocam fogo em pneus no centro de Porto Alegre. Uma série de pneus foi queimada na Avenida Mauá, esquina com a rua Carlos Chagas, no centro de Porto Alegre, por volta das 2:30 da manhã. Segundo a IPTC, duas faixas laterais ficaram bloqueadas no local e o corpo de bombeiros foi acionado para apagar o incêndio. Foram encontradas duas faixas com manifestações dos oficiais. Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã de hoje, o chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, disse que o Estado não vai aceitar esse tipo de manifestação por parte da Brigada Militar. Apesar de ninguém ter sido responsabilizado pelos protestos, o Pestana garantiu que irá tomar medidas enérgicas para identificar os autores das manifestações e prometeu resultados para os próximos dias. Abre teu olho, né, Pestana? Não pestanejou, né? Não, mas, ô, cara, deu, né? Chega de policial queimar pneu, deu, né? Acho que chega, não é o tipo de protesto que policial pode estar fazendo por aí, cara. Não dá, existem, né, outras maneiras de cara, é muito estranho ouvir o eco lá da live. O policial tem que dar o exemplo, né, cara? Não dá, chega, tá. Mas peraí, ok, não pode queimar pneu. Não, mas ok, pode tem o um outro lado, mas tem o outro lado. Que é terrível. Não, mas protesta de uma outra maneira, mas, né? Mas cara, assim, é já chamou atenção cara, com os pneus queimados, tá ligado? Isso, na real, cara, é coisa de marginal. É atitude de criminoso, é atitude marginal, não é uma atitude, né, que vem ao encontro do padrão da polícia. É verdade, cara. Estes caras que estão na rua diariamente nos protegendo, arriscando suas vidas. Meu pai, velho, foi brigadiano, foi Pedro e Paulo na rua, Brigada Militar na rua. Meu vô, coronel da Brigada Militar. Quer dizer, a instituição tem dignidade, claro, cara. Isso denigre a imagem dos policiais. Por mais que seja justo o protesto, e a gente sabe que é justo, esse tipo de protesto, assim, contínuo, da queima de pneus, de fechamento de estradas, tá queimando o filme da corporação, e não só queimando os pneus. É isso aí. E como tem pneu, né, cara? Impressionante como tem um pneu no mundo, né? Eu tava subindo a Rota Romântica aqui, não teve um protesto assim, mas tinha uma faixa em cima, assim, da estrada, que dizia que o salário era baixo e tudo mais, que eles precisavam de ajuda pra aumentar o salário e que pedia pra população tá junto com eles. Mas não tinha nenhum pneu queimado na Rota Romântica de Porto Alegre pra Gramado e Canela. Quer ver no verão, cara, ver aquelas gordas cheias de pneu, né, cara? Tem que queimar aqueles pneus lá, né? Não, e tem os policiais que precisam queimar, né? Tem os policiais que têm que queimar um pneuzinho, né? Eu queimo um pneuzinho porque eu sou a favor do aquecimento global. Tu não é só o pneuzinho que tu queima. Todo dia eu queimo. Só porque tu queima não só o pneuzinho. Não usou o personagem dessa vez. Queima rodinha. Se jogou. Todo dia de manhã eu acordo, tomo um café queimada, da manhã. Dá uma queimada. Queimo uma rodinha. Sai queimando já. Falou como Piangas, hein? Pra sair uma fumaça. Olha, pra queimar essa camada de ozônio aí, que tá muito frio. Se fosse o Neila, tudo bem, mas tu... O problema é a camada de ozônio, querido. É isso que eu falo. Mortes de crianças no trânsito caem 31,8% no Rio Grande do Sul após um ano da lei da cadeirinha. Com as exigências impostas pela lei da cadeirinha, as infrações por transportar crianças sem o equipamento cresceram 38,7% em todo o estado. Em Porto Alegre, por exemplo, a EPTC autuou 1.578 motoristas até ontem por desrespeito à norma desde o início da aplicação da resolução. É uma média de 131 condutores por mês autuados pelo não uso do equipamento obrigatório. É como diz o Rafinha, né? Use a cadeirinha! Valeu, Rafinha. E essa cadeirinha que inclusive tem a ver com o acidente que aconteceu agora no final de semana na estrada entre Passo Fundo exatamente, e Erechim da família. Exatamente. O menino de 3 anos que sobreviveu, apesar de estar com o bracinho fraturado e tal, ele estava na cadeirinha. Tava na cadeirinha. E que, lamentavelmente, o pai da família toda morreu. E a mãe, no outro banco, sobreviveu. Deu à luz e no ao dia seguinte, 8 horas depois. 8 horas depois. Deu à luz ao novo Deus. Filho do casal. Então, que seja bem-vindo ao menino que sobreveu ao acidente. Ah, me correu um arrepio do dedão do pé até a cabeça agora. Imagina um misto de tristeza e de alegria. É, exatamente. Porque na mesma cena tem a morte e a vida. Mas ao mesmo tempo, talvez a mãe tenha motivos dobrados a partir de agora para lutar pela vida e, quem sabe, até buscar uma felicidade maior ainda. Eu li na zero de hoje isso aí. Trechos da BR-101 em Itajaí e Itapema serão interditados para obras nesta quinta-feira. Em Itapema será feito o recapeamento da pista devido aos estragos ocasionados pela chuva entre os quilômetros 140 e 143 no sentido norte. Já em Itajaí, os trabalhos serão de recuperação da ponte sobre o rio Itajaí-Açu, dos quilômetros 110 ao 112, no sentido sul. Nos dois locais, o trânsito deve ficar em meia pista. Na quarta-feira, as obras provocaram congestionamento de 28 quilômetros na BR-101, no fim da tarde, em Itajaí e Itapema. Os serviços devem ser feitos das 8 da manhã às 18 horas. É, tem uma notícia aqui, cara, sobre a Heloísa Helena. Não, é importante, cara, a prestação de serviço, né? Tu imagina que alguém tá nos ouvindo agora e quer sair de um lugar para ir para outro lá e tal, e a gente tem que informar, né? Eu preciso resgatar mais uma do pijama. Por favor, pela manhã, por favor. Muito importante. Aliás, eu tô pendurado com um comentário sobre o pijama. Depois que tu falar, eu vou fazer o comentário. Perfeito. Hoje, na previsão do tempo, o Porã nos trouxe uma previsão extraordinária. Completa, a previsão completa. A previsão completa. Nós temos a previsão do tempo. Bom, amanhecer, é lógico. Precisa se dar essa prestação de serviço. E no meio da previsão, o Porã nos informa o seguinte. Agitação marítima, né? Ela no vem norte, desde o norte do Rio de Janeiro até o sul de Santa Catarina. Agitação marítima no norte do Rio de Janeiro. Uma informação pra, tipo, o guri que vai de lanchinha até Cabo Frio. O guri ouve o pijama de manhã e já sabe que vai ter agitação marítima do norte do Rio de Janeiro até o sul de Santa Catarina. Eu duvido. Com ondas de 2,5 metros. Que alguém tenha dado esta previsão. É o Porã nunca. É o Porã Cuna. Eu duvido. Nunca ninguém deu. E eu tô com isso na cabeça até agora. Ô, meu, sobre pijama show, cara, pra muita gente talvez não esteja ligada, mas nós temos de manhã cedo aqui na Atlântida, das 6 às 9 da manhã, o Mr. P, o KG e o Porã, que é o trio Pipoca, né? O Pi, Pipoca. O Porã e o KG, o trio Pipoca que faz o pijama show de manhã cedo aqui na Atlântida, agora no seu novo horário e tal. É verdade. Já falamos aqui que dobramos a audiência da manhã da Atlântida, estamos em busca agora de dobrar novamente a audiência da Atlântida pela manhã. E assim, quatro vezes. A audiência do pijama show é impressionante, cara. As pessoas acordam em casa ainda e ligam o rádio pra ouvir o pijama show. Saem de casa, entram no carro, no Walkman, no ônibus, no lotação e tal, e pum, no pijama show. E o trio Pipoca numa adrenalina. Impressionante, violenta, velho, né? O que vocês fizeram com a manhã, com o horário da manhã, que é um horário difícil. Tu tá acordando, muitas vezes mal-humorado, no inverno, no sul do Brasil e tal. Liga o rádio e tem essas três criaturas, cara. Realmente. Que é 50% do pretinho básico. É um mini pretinho, né? Realmente, Féter, a gente está revolucionando esse horário no rádio e pra nós que estamos chegando, e convivendo com este monstro da comunicação que é Mr. P. É verdade. É muito importante também ter um cara que é um monstro da comunicação estabelecido há 15 anos nesta mesma emissora. É verdade, tá? Obrigado, e mesmo assim, esta pessoa tem a mente aberta para aceitar sugestões dos colegas que chegam. Aí, ó, muito bom, Porã. E agora lança sua candidatura oficialmente. Para a prefeitura de Canoas. Apoiando para a prefeitura de Canoas. Eu gostaria. Eu gost... a coluna, né? Eu, goleiro, o KG, centro médio, volante, o centroavante. O Porã, contenção. Eu jogo sempre no ataque. Eu quero dar o depoimento de quem ouve vocês quando vou levar as crianças na escola. Boa, olha aí, ó. Acordando o pessoal ali, muito bacana, né? Parabéns, eu gostaria. Aí eu tenho que estar falando, é o ouvinte. Porém. Tornou porã. Maior a nossa responsabilidade, porque agora nós temos o amigo da presidente no jogo. Filho do cara que foi pra posse da presidente, convidado por ela. Meu pai. Eu acendo o meu cigarro. E vou ouvir o pijama. Ô, Santana, eu vou te dar bem a real. Eu não te aguento mais, Santana. Eu não te leio mais, Santana. Tu virou um ególatra, Santana. Tu és um mau caráter. Não, mau caráter eu não sou, te garanto. Porque tu virou a torcida tricolor me ama. A tua foto da Zero Hora de hoje. Uma bandeira. O João Severiano. O João Severiano e o Alcindo e com o cigarrinho na mão da Zero Hora de hoje. Tem que respeitar. Na boca. Na boca. Aqui como estou agora. E vocês viram como está definida a foto? Na foto, eles comigo. Isso! Eles comigo, isso aí! Ô, Magnata! Fala aí, Paulo! Já que falou do cigarrinho, eu quero dizer que de vez em quando eu também faço uma ponta aí no pijama show lá com os caras. Ah, tu aparece também, né, Paulo? É verdade. Vem cá, último destaque do Clique RBS, a Heloísa Helena passa por tomografia e apresenta quadro estável. A ex-senadora Heloísa Helena, do PSOL das Alagoas, atualmente vereadora em Maceió, foi submetida hoje a uma tomografia na cabeça. Ela está internada no Hospital Geral do Estado, na capital, desde a terça-feira. Segundo informações do hospital, ela passará por uma avaliação de um neurologista e poderá ter alta ainda hoje. A ex-senadora chegou ao hospital se queixando de tonturas e mal-estar. Segundo assessores, ela estava com uma crise aguda de asma, agravada por um quadro de hipertensão. A Heloísa Helena teve uma queda de pressão muito... Não é queda. Não, ela teve um aumento. Aumento de pressão. Isso. Né? Hipertensão. E ela por... Por opção, ela não tem plano de saúde. Ela prefere utilizar esse sistema de saúde vencedor, que é o sistema de saúde do Brasil. Eu não sei se tu falou isso com ironia, mas é um sistema de saúde vencedor. A gente percebe. Tem os seus problemas. Porque quem manda na gente, quem a gente vota pra governar, prioriza o aumento do próprio salário e não o aumento de verbas. Em detrimento de verbas para o sistema de saúde. O SUS é um modelo pro mundo todo, é um negócio que funciona. E a Heloísa Helena faz o conceito do SUS é modelo pro mundo todo. A organização e a prática do SUS não é. Mas isso se chama. Minha mãe se acidentou e fez um ano de tratamento via SUS, não gastou um centavo e teve um tratamento em UTI. Mas é a tua mãe, né, cara? Tu chega lá, não bota na cara lá, os caras olham pra ti, esse cara aí. Não tem rigorosamente nada a ver. Funciona. A partir do momento que tu entra no sistema, o troço funciona. O problema é a espera. O tempo que tu fica esperando pra fazer um exame, pra fazer não sei o que, a especialidade. E uma pergunta, não são os casos graves? E quanta gente morre antes de entrar, né? Eu penso o seguinte, os casos graves não são mais ágeis? Provavelmente. Eu acredito que sim. E aqueles que não têm tanta gravidade, as pessoas com dificuldade mas pra conseguir um oftalmologista no SUS é um ano, dois. E aí tu pode estar um negócio, tu pode ter um negócio grave. E aí o volume de reclamações é maior, né? É mais intenso, porque muita gente não Enquanto é atendida. Enquanto isso, a gente tem o Senado mais caro do mundo, né? É um troço realmente... Bom, por falar nisso, a Heloísa Helena deu uma queda na vida, né? Ela era senadora e agora é vereadora em Maceió. Mas... Ela tentou se eleger para um cargo e não foi para presidente. Ela tentou e não foi, exatamente. Ela tentou presidente, dois anos depois foi ser vereadora. Mas uma coisa tem que ser dita sobre Heloísa Helena, né, cara? A roupa dela é bonita. Se ela não quer participar de plano de saúde, ela vai lá e faz o que ela realmente prega, né? Que a pessoa tem que usar o sistema público e por isso ela não faz um plano de saúde. Aí ela vai lá e vai usar o sistema público. Tem muita gente que arrota por aí, vai lá e paga o particular e paga o plano de saúde. Tem até, eu acho, que um projeto que obrigaria os políticos a terem filhos em escolas públicas e usarem só o sistema público. Seria ótimo isso. E aí ia doer neles, né? Seria incrível, muito bom. Porque ia mudar o sistema público, ia funcionar. Potter! Fala! O 18º Festival Mundial de Publicidade de Gramado começou com o auditório lotado. A solenidade de abertura iniciou com a gaúcha Andréa Cavalheiro. Maravilhosa. Cantando o hino nacional e logo depois o presidente emérito da Associação Latino-Americana de Publicidade, o Luiz Coronel, saudou todos os participantes do evento e classificou a propaganda como o casamento entre a arte e o comércio. O evento começou ontem, dia 31, e vai até amanhã, 2 de setembro. Alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, Potter? Hoje de tarde tem novas palestras aqui. A primeira delas é Ideias Made in Brasil. É, dois palestrantes. Depois tem o painel A Nova Era, Envolvimento, Colaboração e Engajamento. Depois tem uma premiação, a palestra do Dado Schneider, O Consumidor Muda, a palestra muda. E aí depois acaba tudo com a transmissão do filme, que é uma obra de arte chamada O Lixo Extraordinário. Ah, isso é hoje. Isso aí. O Lixo Extraordinário é demais mesmo. E aí é tem, muito bom. Tem vários stands, obviamente, com o melhor disparado é o da RBS. Eu tô vendo agora aqui, mas vai volta, e os outros estão me ouvindo também. Sim, a RBS fizeram é parceira do Festival de Publicidade há muitos anos já, né? É lindo, a gurizada vem pra cá, pode tirar foto numas telas grandonas, pode jogar Wii, pode ficar paquerando, tem um monte de sofá aqui também. O que que você tá fazendo aí, mais? Pessoas, paquerando, tá um monte de sofá, ele tá fazendo. Paquerando ou jogando Wii? Paquerando, depois do Pretinho das 6 horas, vou botar música também, né? Tá fazendo propaganda, né, Potter? Jazz, vou botar só jazz aqui. Boa. Pra usar, que é, tem um clima diferente. O Potter faz, né? O jazz matás, né? Jazz matás. Aliás, ó, tá valendo agora um par de ingressos para o Eric Clapton através do Twitter. Olha! O seguinte, vai responder por que que merece ir no show do Eric Clapton, que rola em Porto Alegre em outubro, tá? No @RBSEventos. Escreve ali, @RBSEventos, dá espaço e responde a pergunta por que eu mereço ir no show do Eric Clapton. A melhor resposta vai ganhar um par de ingressos, tá valendo agora. @RBSEventos, e aí bota tua resposta por que merece ir no show do Eric Clapton, tá, certo? Tá bem, feito. Daqui a pouco falamos mais, tá? Certo. É verdade, amigo. É verdade. E aí, Marcelo? Menina de 4 anos é filmada dirigindo em estrada movimentada da China. Que é verdade, isso? É verdade. Tá faltando emoção, hein, Marcelo? 4 aninhos. 4 anos. Bebendo, 4 anos. O vídeo tem 2 minutos, a menina chega a ultrapassar outros veículos. É verdade. E ela não consegue dirigir direito porque está bebendo. É uma fome. E aí não tem como segurar o cigarro. Em determinado momento. É verdade, nem ligar pra sua amiguinha. Ela acaba se queimando com as cinzas do cigarro e com a seringa. É verdade. Agricultor britânico cultiva cebola do tamanho de uma cabeça. Que legal. As pessoas ficam impressionadas quando sai uma verdura. É verdade. Tu gosta de verdura, né, Marcelo? Eu não gosto de verdura, mas tem um amigo muito, muito do meu peito que muito gosta. Muito próximo é de verdade. Mim que gosta. É verdade. É, meu. Era um alho poró, que mais poró. Parece uma palmeira. Alho poró. Ele participa de um concurso de vegetais gigantes, faz sucesso isso lá em Mansfield. Mário Gomes está levando a sua cenoura gigante, né, Marcelo? Para o concurso. É verdade. Cara, você sabe que tem uma geração que não sabe nem quem é Mário Gomes. É verdade. Foi manchete da revista Manchete em 1978, por aí. O Mário Gomes da nova geração é o Henrique Castelli. Mas conhece a cenoura. E a cenoura da nova geração é a vassoura. Americano é preso ao ser flagrado fazendo sexo. É verdade. Entre aspas, com um bote inflável, amigo. É verdade, meu sexo Deus entre aspas. Na falta de uma boneca inflável, ele foi no bote mesmo. É verdade, a mesma, 26, mesma textura. Cara. Ele foi lá e deu bote, tá? A van lotada, indo na frente do colégio agora. Em 2002, ele já tinha sido pego com um ato sexual com uma abóbora inflável. É verdade. Cara, eu ia dar um toque, cara. Abóbora inflável, cara, é um baita lance. É bom, não, mas verdade, é que a abóbora inflável tem um formato de outra coisa. Cara, mas ela lembra coisas da infância. Abóbora inflável. O nome dele é... Edwin Charles. É verdade. Torberta. É o Edwin Charles. Torberta. Ele foi denunciado pelo seu vizinho, acusado de indecência pública. E o vizinho viu toda a cena. É verdade. Com essa notícia nós terminamos, mandando um abraço pra todo mundo lá no Festival de publicidade de Gramado. Como anunciar também em outras emissoras, né? É verdade. Anunciar em outras emissoras, não apenas na Vênus Platinada, né? Anunciei aí outras emissoras. Como assim, mas isso, cara. Pensa comigo. Anunciar em outras emissoras, a Rede TV tá aí. É verdade, anunciei aqui. A Bad News tá aí, a Record tá aí. Vamos é cortar esse bolo, né, meu? É verdade. Vai direto na que dá mais resultado, né, Marcelo? A S besteira tá aí também. Vai direto na que dá resultado. É verdade. Se tu somar a audiência de todas as outras, não dá a audiência da nossa. É verdade. Também, né? Manchete. 1h27, vamos ver, Mr. P. Maurício Vitório manda frases de efeito para serem lidos no PB das 13. Pede um que amor pra noiva Cíntia Benedetti. E um pó. Fica tranquilo. Pra turma da empresa Médico do Brasil. Ah, legal. Médico. Médico. Médico. Posso fazer uma observação? Deve, pode. Pode. Rapidinho, aqui, é que aqui tem público, né? Olhando o programa, entende? É diferente do que a gente ouvindo faz, né? Ouvindo o programa, né, cara? Não, e vendo, porque eu tô participando aqui também, né? Aqui em Gramado eu sou o programa. E aí tu encena o que a gente fala aqui? Tu fica encenando? Não, a diferença que é na hora que a gente ficou cagando tese durante 20 minutos ali, e aí na hora que entra o Marcelo e tudo mais, começa um novo programa. Então acho que a gente tem que discutir isso internamente. Ele vai querer pra diminuir agora essas coisas aí, entendeu? Era só isso, Potter. Agora as pessoas estão todas rindo, se divertindo. Antes elas ficavam olhando assim, sabe? Vamos cantar uma musiquinha pra ti, Potter. Fazer a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Pra fazer a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Tu deveria estar tirando o tatu do nariz. Pra você. Tu deveria estar tirando o tatu do nariz, é uma das coisas. É, já tem foto já com o dedo no nariz já. Tá bom. É um vício que eu preciso me curar, eu preciso da ajuda dos amigos. Tchê, tá, eu tenho também esse vício de botar o dedo nos lugares. Ele já tem mais foto aí, comigo. Que mais também aí? Frases do Maurício, portanto, frases de efeito. Uma delas diz assim: quando um anão consegue se comunicar com espíritos, ele deixa de ser anão e passa a ser médium. Um pouquinho maior. Que frase boa. Boa, né, Paulo? Outra frase. Hoje aprendi sobre amor ao próximo. Não me ama? Próximo. Sacanagem. Outra. No feriado, as lojas de moda fecham. E finalmente a frase dizendo: cirurgião plástico é uma profissão ingrata. Não importa o quão simpático ele seja, os clientes sempre chegam de cara feia. Às vezes sai, né? Boa, verdade. Pitangui. Maurício, foi muito bem, Maurício de Criciúma. Um abraço, meu cara. Pô, pensei que fosse frases do Maurício Amaral. Também. Maurício o quê? Maurício Amaral. Saudades do Amaral. Segunda-feira, né? O Amaral tá aí. Se Deus quiser. Eu ouvi o Amaral num vídeo que a gente deu uma entrevista pra um programa de Criciúma. Muito legal, o programa da Fátima. Ah, eu vi. E aí a gente retuitou, não sei se tá no blog já. Tá, eu tuitei, retuitei do Pretinho Básico. Muito legal. E aí eu vi o Maurício no vídeo, me dá uma saudade. Com a velha piada do Maurício da vodka. E como eu não tava junto naquela hora ali, vocês, não. Eu tava descendo. Ah, tá. E aí quando eu cheguei ali... Tava descendo. Aí quando eu cheguei ali... Uma imagem diz mais que mil palavras. É verdade. Mas enfim. Pra quem tá nos ouvindo, eu fiz aquele gesto com a mão. É isso. Agora, tá, né? Sem querer. E aí, quando ela foi me entrevistar, eu pensei que fosse colega nossa. Da firma. E aí seguiu o padrão de entrevistas para a firma. Eu tava descendo e ela subindo. E nós já tínhamos chutado balde. Sim. Que beleza. Mas ali no vídeo dá pra ver quem é que faz todos os personagens. Isso é muito legal. Ô, meu, a gente tá se prolongando muito aqui. Estamos muito falantes hoje. Estamos. Tá na hora de fazer os classificados. Senão a gente vai atrasar o programa. Para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio, acesse egali.com.br. Onde estão os classificados aqui neste momento? Aqui está. Escrevo estas poucas linhas com dor no coração, pois estou vendendo o meu sonho de consumo. É uma casa na Praia da Pinheira. Um terreno de 400 metros quadrados, toda de alvenaria, dois quartos, sala, cozinha, conjugados, BVC. O que é BVC, cara? Ah, o Alcemar não tá aí hoje. BWC. É. Bom, enfim. Banheiro. É um banheiro duplo. Ah, tá. Por quê? Não chuta, Potter. É, tu tá chutando. Tá chutando. Bom, o terreno é todo murado, tem escritura pública, fica a 10 minutos da guarda. Tô pedindo 100 mil reais e estou aberto a negociações. Ai, tá bom, hein? Mandou aqui o Francisco, _ Avaí, arroba hotmail.com. Avaí como o time mesmo, da Francisco, _ Avaí, arroba hotmail.com. Abraço do Chico. Tem mais uma aqui, me chamo Peter e moro em Capão do Leão. Ai, tá, Peter, hein? Gostaria de fazer o anúncio de um par de luvas de MMA, mais especificamente do UFC. Mas pra quem tá dizendo, são simples luvas, eu compro em qualquer lugar, eu digo, você está enganado, querido. Estas luvas são exclusivas, pois contém os autógrafos de Anderson Spider Silva, Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira, Maurício Shogun Rua, Yoshin Okami, Brandon Schaub e Forrest Griffin. Eu quero a tua luva, maluco! Muito legal essa luva. São as atuais, pra quem não tá ligado, são as atuais estrelas do MMA. E ele conseguiu as luvas num sorteio do UFC Brasil pelo Facebook e infelizmente vai ter que se desfazer, pois precisa da grana pra começar a vida profissional. Pra quem quiser entrar em contato é vendoluvasufc@yahoo.com.br. O preço é R$1.000. Não quero mais. Desde já sem luvas. Ele vai começar a vida profissional dele de quê? De vendedor de luva. Pode ser, cara. O que ele faz, não precisa de luva. Deixa o cara, velho. Então é vendoluvasufc@yahoo.com.br. Tá pedindo R$1.000 e tem os autógrafos das grandes estrelas atuais do esporte, do UFC. Ele é que nem jogador de futebol, tem o cachê e luvas. Me dá só um espacinho do Classificados aqui com o meu querido amigo. Dópora, claro. Chofer, meu motorista particular, que meu beleza. Taxista. Zonocler. Perdeu a chave do seu classe A. Mas o que é isso, do velho? Do seu Mercedinho classe A. E assim, e pra fazer uma nova, é mais de mil. E ele perdeu na Moab Caldas. A chave é codificada. Cara. Então, se você achou a chave do Zonocler... Onde é que ele perdeu? Na Moab Caldas. Na Moab Caldas. Moab Caldas, Porto Alegre. Então, se você achou... Sauna. Essa... Como é que ele perdeu na sauna? Se você achou essa chave, por favor, entre em contato aqui com o por@atlantida.com.br ou então deixe a chave na recepção aqui da rádio. Pô, dá uma dica pro Zonocler, cara. Sempre... Uma vez eu perdi uma Não chave assim. Não troca de carro, né? Não, cara, pega uma... Faz uma cópia que não seja codificada pra tu abrir, mete a chave na fechadura e abre, entendeu? Faz uma cópia que não seja codificada. Aí fica aí a dica. Aí fica a dica, né? Não vai ter que gastar tudo isso depois. Mil ou não? Não, aí é 30, 40 pila. 30 pila já fez. Quanto? 60 pila. 60 pila, tá aí. Subiu. Dois recados, tá? Fica dois recados. Primeiro, subiu. BWC é a sigla pra Bathroom Water Closer. Ah, ok. Tá, não tem, só tem aguinha e o vasinho ali, né? Maravilhoso. Não, é quarto de banho. Quarto de banho. Tudo junto, é maravilhoso. É um presente que eu me dou. Lá em casa eu tenho três. E a outra que tá encerrado, tá? A promoção que a gente fez aqui de um par de ingressos pro Eric Clapton no RBS Eventos. Potter, Copa da Fernanda. Eu participei, hein, Potter? Eu participei, se puder. Não, funcionários não podem, né, Fernando? Peangers não pode ganhar. Não. Ganha. Tá. Só credenciamento pra ti, Peangers. Então, daqui a pouco a gente dá o nome da pessoa que ganhou o par de ingressos, tá? Pista, né? Valeu, Eita. Potter. Vai daí, Almir. Ô, querido, como é que tu acha, querido? Eu tô muito bem, querido. Gente, eu tô aqui com uma luva da MMA, cara. Ah, para. Da NBA lá, cara. NBA. Não. NBA. Não é NBA, cara. NMA. MMA. NMA. Não. É oficial da Mike. Oficial da Mike aqui, gente. Oficial, ó. Luva oficial de luta da Mike. Não, é Nike. Mike. Não, a Nike não fabrica luva. Com assinatura, gente. Não é qualquer luta. É com assinatura de grandes lutadores. Por exemplo. Ednancy. Maguila tem aqui a assinatura. Éder Jofre. Éder Jofre não. Tá vivo o Éder Jofre? Consegui pegar no leito de morte do Éder Jofre. Que isso, cara. Que isso, tá vivo o Éder Jofre. Tá vivo. E Glenn Burteio, porém. Esse aí é Muay Thai. Esse aí é fera. Tem também aqui, ó, do outro lado da luva, Ana Carolina e Maria Gadu. Boa! Então é uma luva só de macho, gente. É uma luva pra macho mesmo. Mais de R$1.000. Mas pela metade do preço com o código no Almir que tem mania, PORAGOSTA. Tá bem. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. É show no intervalo. Cara, eu tô vendo o que eu tô vendo, cara. tá mostrando uma revista com um cara no meio da página pro KG e tá achando bonito, cara. Todo e faz assim, ó. Que isso, Pi? Se estremece todo. Que isso, cara? Que isso, cara? Ele é maravilhoso. Me caiu os butiá do bolso agora. Tá sendo considerado o novo Zé Maier, esse guri aí. Maravilhoso. Tá maluco, cara. Maravilhoso. Pegador. O cara pegou uma foto de um cara e mostrou pro parceiro, velho. Ele é maravilhoso. Ele merece. Qual é o nome desse guri? Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. 18 pras duas. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Queremos mandar um grande abraço pra uma galera da Polônia que escuta o Pretinho Básico e vieram até aqui à rádio pra nos conhecer, pra nos visitar, saber quem são esses caras que fazem o programa que os negros escutam na Polônia, velho. Maurício Pieretti e a Vona Pieretti se conheceram em Londres, ouviam o Pretinho em Londres. Ela é polonesa e ainda tem o Bolha. Ainda tem o Bolha. Fala, Bolha. Bolha. E esse casal estava com o grande Ednei DJ. Que beleza. Foi DJ do Porto de Elias durante muitos anos em Porto Alegre. Bom tempo, aquele. Os senhores do Groove, uma baita festa que tinha em Porto Alegre também. E o Mouse também, DJ Mouse, que tá arrebentando aí, tá fazendo música, tá uma loucura. Show de bola. Valeu, obrigado pela audiência, pela parceria. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. E aí, Paulinho Brito, tudo belezinha? Boa tarde, tudo belezinha. Olha o Internacional ontem, olha, vencido 3-0 e empatou 3-3. Como é que é o papo da entregadora? Transportadora Colorada, transportadora, né? Entregamos tudo em até 15. Liga e fala com Bolívar. É verdade. E o Grêmio agora pega. Olha, o Renato Gaúcho vem aí, hein? É o Renato verdade, Gaúcho conseguiu um baita resultado ontem, hein? Perdeu em casa pro Atlético Mineiro. Olha, tem que se esforçar pra ter verdade. E o Figueirense. Aliás, Figueirense e Havaí, né, velho? Meteram Havaí. Meteram bem. Venceu fora de casa com 2 gols de Júlio. É bom esse Júlio César, hein? Pela primeira vez, acho que no campeonato o Havaí tá fora da zona de rebaixamento. Pela primeira vez. Mas deve voltar hoje. Quanto é que foi o Havaí? Foi 3-2. Se o América Mineiro ganhar. Não, mas volta. É que é Bahia e América Mineiro, o jogo em Bahia. O América Mineiro é a lanterna do campeonato. Se o Bahia empatar, o Havaí volta pra zona de rebaixamento. Então, mas mesmo assim, né? Méritos, dormir uma noite fora da zona de rebaixamento é um baita negócio. Olha, e hoje o Havaí completa 88. Olha aí, anos. Aniversário do Havaí, o Almir é havaiano. É verdade, esse Havaí faz coisa, né, querido? Mas assim, acabamos com a cara daquele feioso lá, né, querido? Qual feioso, cara? Aquele detusto desgraçado. Assim, boa, é a única coisa que eu concordo com esse cara. Cala tua boca, ó, seu velho filho da mãe. E ele isso, acabou com o Ronaldinho. Vai botar um tabaco o Ronaldinho, na boca, que eu não gosto. Dá meu tu cigarro gosta, aqui, seu vagabundo. Gosta de botar tabaco na boca. O Almir pegou cigarro, bota o tabaco na boca. Parou. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu reclamei muito ontem no Twitter, durante o jogo do Inter, sobre a arbitragem. Tem de correr também. Tem de correr reclamou muito no Twitter. Muito. E ele disse que se tivesse no estádio Beira-Rio, ele teria vaiado muito. Abraço, Tedi. Abraço, Tedi. Mas é o seguinte, ó, a arbitragem ajeitou o time do Inter pro próximo jogo, cara. Tirou a zaga. Tirou a zaga e tirou meio campo. Você volta, entra Bolatti, Moledo e Juan na zaga do, na zaga do Inter. Que beleza. Há muito tempo que eu não via. Um zagueiro falhar em três gols numa única partida. E, lamentavelmente, o Bolívar. Olha, o Bolívar errou três. Com todo o respeito ao que fizeram já pelo Internacional, Bolívar e Índio, né, desde lá de 2006, mas é que hoje em dia o futebol tá diferente, cara. Os atacantes são tudo guri, tudo rápido, tudo surpreendente, inteligente. Aí a zaga antiga, pesada. Mas, hein, Fetter, mas também tem outra coisa. Né? A bola sai de algum lugar pra chegar na zaga, lá né? Lá na frente, né, cara? Ok, mas a bola aí, sai do lugar. Né? É um sistema defensivo todo ele que, tá, que anda meio capenga no Inter. Com esse argumento eles vão renovando, né? Não, é isso. Tá é óbvio problema. Que tem uma hora tem que renovar o outro, mas os laterais deixam cruzar, o meio campo deixa a bola chegar na ponta. O Vitor escreveu na Zero Hora isso hoje, o teu comentário ali na capa do caderno de esporte da Zero Hora. Eu concordo contigo, cara, mas o último recurso é o goleiro. O penúltimo é a zaga, velho. É a zaga. Globo! É ruim. Isso aí, que você ia falar, KG? Não, eu ia falar que o Potter comentou o jogo do Inter e o senhor Glênio Reis comentou o jogo do Grêmio, cara. Os grandes radialistas desse estado. É verdade. Obrigado, KG. Última notícia, olha o atacante Forlan, hein? Obrigado, grande Cajão. Jogador, melhor jogador da Copa do Mundo. É verdade. Foi apresentado na Inter de Milão. Oh, que beleza. Tá aí. Olha, um reforço aí, grande jogador. Não foi pro São Paulo, não veio pro Grêmio. É. Foi pra Inter de Milão, né? Não falou do Grêmio ainda, Paulinho. Olha, o Grêmio pega o Renato Gaúcho agora no domingo. É verdade. Perdeu pro Corinthians. Perdeu ontem para o Corinthians. 6 da tarde. O Corinthians com 9, né? Terminou com 9. Mas jogaram as discussões foi meio no final do jogo. Foi 15 minutos. É, 15 minutos jogando com 9, dá pra tu empatar o jogo, né? Acho que não. Jogando duas bolas no meio do campo, eu acho que fica difícil. O Inter jogou com 9 e empatou. O Corinthians fez um caicai. Começa a reclamar de arbitragem. Foi cera. Não é arbitragem. Eu acho. O que tu acha, Santana? O Grêmio vai cair. Tomara que caia junto contigo, teu cachorro! Parou, vai cair com o teu cachorro, seu filho da mãe! Quando eu terei que aguentar dentro da RBS um lugar que é meu, este vagabundo aqui! Já vai dormindo no cachorro, seu vagabundo! Paulinho Santana, eu vou te falar uma coisa, os incomodados que se retirem, eu tô aqui pra incomodar. Olha aqui, ó. Isso é música, eu conheço, né? O Nelson. É música. O Nelson é meu amigo e se eu quiser eu tiro este vagabundo. Não dá pra entender nada que tu fala, seu boca torta. Obrigado, Santaninha. Obrigado, Almir. Veio um anzol na boca dele e puxou pra baixo também. Vamos ver aí, meu compadre. Hoje são 15 anos do Canal Rural, tá sendo comemorado hoje lá na Expo Inter. Pô, que beleza. Canal Rural, cara, que é um orgulho aqui do Rio Grande do Sul. Legal, começou aí, aqui, né? Hoje tá espalhado por todo o Brasil. Melhor lugar pra comemorar, né? Perfeito. Perfeito. Expo Inter. Parabéns a toda a gurizada. É o canal que eu mais assisto, né, Magnata? O Canal Rural. Canal do Verde, né? Eu tô sempre ligado no Canal Rural, Magnata. Eu tô sempre na onda aqui na Atlântica. Fedendo a bosta seca, o Paulo. Uma loucura, coisa boa. Chegou o cara no bar e gritou: dá uma pinga aí! Aí o balconista encheu o copo e advertiu-se: olha, só uma coisa, todo mundo que toma essa pinga aqui joga um pouquinho no chão e oferece pro santo, é uma tradição. Aí o freguês deu uma banana com o braço assim: aqui, tá dando trago pra santo, querido. No mesmo instante o braço do cara endureceu. Mas endureceu de tal forma que ele não se mexia. Pá, ficou petrificado. O que aconteceu? O que aconteceu? Começou a gritar desesperado o cara. Ah, o senhor ofendeu o santo, né? E ele castigou. Mas como é a primeira vez que o senhor vem ao bar, eu vou resolver isso. O balconista chamou todos os fregueses e pediu: vamos rezar. O braço do sujeito foi voltando aos poucos ao normal. Aí tava o nego velho parado ali, dando uma olhada meio impressionado, e foi pro balconista e pediu: olha aqui, querido, me dá uma cachaça aí que eu quero ver esse negócio aí, querido. O balconista perguntou: e pro santo? Pro santo! Aí o nego velho abaixou as calças, tirou o guri pra fora e disse: aqui, ó! Aqui pro santo, querido! Tirou o guri pra fora, né? O danado endureceu na hora, né? Pá, petrificou. Aí bem na hora o nego velho tirou a arma e gritou: se alguém começar a rezar aqui, morre! Deixa o troço. Ô, Porazinho, a gente falou agora há pouco, querido, do Ronaldinho Gaúcho, cara. O Ronaldinho entrou em campo ontem, mas não adiantou muito contra o Avaí, né? Fez um golaço olímpico. Não adiantou. Fez dois golaços, ok? Aliás, ele tá tentando fazer gol olímpico faz tempo. E falando em Ronaldinho, agora, cara, agora é gol arena. Tá? A Rossi vai lançar um grande empreendimento no antigo terreno do Ronaldinho Gaúcho, que fica na zona sul de Porto Alegre. Teve que vender. Teve que vender pra Rossi, rapaz. É o Rossi Jardins do Sul. Aproveite condições especiais de lançamento. Apartamentos de 2 dormitórios por apenas R$89.900. Certo que é o valor mais barato da cidade pra morar na Zona Sul, né, cara? Bacana, qualidade de vida. Pô, o KG mora na Zona Sul, Porã mora na Zona Sul. Os ricos, né? Quem tem dinheiro. Os ricos do programa moram na Zona Sul, exatamente. Longe das loucuras do trânsito, dá pra curtir a natureza, perfeito pra morar com a família. E o lançamento é no próximo fim de semana, não dá pra perder a festinha no plantão de vendas. O plantão de vendas fica na Avenida Edgar Pires de Castro, 4377. Para contato, para saber como é que faz para chegar lá, 4003-0980. Telefone 4003-0980. Obrigado. Vai, Porazinho. Sabe que eu trabalhei muito também no plantão de vendas, né, Magnata? Tu te chama Porã, Pause. Muito tempo trabalhei no plantão de vendas. Cara, eu vou contar uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Cigarros, trovão, uma tragada e adeus o seu pulmão. Tem esse aí também. Tem o trovão também. Aqui, essa piada vai para Vanderlei e seu filho estão pintando a minha casa lá. Vanderlei tá pintando. Vanderlei tá passando pinto na tua casa lá, então. Ele tá passando o pincel lá. Desculpa. Ele tá pintando a minha residência. E daí, como é que tu diz pra cara que pinta a casa, tá bem, né? O cara que tá pintando a casa é que ele tá. Mora na Zona Sul e pinta a casa, tá bem. Mas tem que pintar a casa. Manda um abraço pro pintor ainda. Ô, Vanderlei, pinta direito isso aí, Vanderlei. Não, então, falar em van, um abraço pro pessoal que tá na van, dá um smart que Oba! O meu vizinho pediu pra mandar um abraço. E pro motoboy Wagner, que me encontrou ali embaixo. Motoboy ali Wagner. Também, falou que eu adoro todo mundo. O grande motoboy Wagner, hein? Trabalha pra mim. E a piada, porra? É, Vanderlei, seu filho, vai cuidar do teu sofá aí. Tá dando uma pintada vai lá o Vanderlei na tua casa? Vanderlei e seu filho estão sempre ouvindo o programa. A galera de Nova Prata, família a do Vanderlei. A piada, porra. Vai, eu só tô esperando a piada. E também, quando tu chega em casa, ele dá uma pintada também? Deixa eu falar, cara. E também pra galera da GVT que tá com o meu amigo remoto da Imperatória. Nossa, remoto! Amigo remoto! Grande abraço aos amigos do Boré. Só melhora isso, velho. O remoto perde controle toda hora. Mas é mais ou menos por isso aí. A piada, Porã! Eu tô tentando. Não! Adolfo foi visitar um amigo de infância que não via há muito tempo. Chega na casa do amigo. Do amigo. Ao abrir a porta, quem atende é o Juquinha, filhinho de 4 anos do seu amigo. Ô, Juquinha, lembra de mim, Juquinha? A única vez que eu te vi foi na tua festinha de 1 ano. Você nem deve lembrar, né, Juquinha? Eu não lembro. Ah, eu imaginava. O seu pai está aí? Olha, o meu papai tá muito ocupado no momento. Você não gostaria de tomar um copo d'água, comer uma bolacha? A Juquinha é educado. Oh, muito obrigado, Juquinha, mas eu prefiro esperar aqui sentado. Passados uns 5 minutos, seu velho amigo aparece. Oh, e aí, Adolfo, quanto tempo, meu caro? É, amigos, anos voam. Desculpa a demora, que eu tava resolvendo um probleminha. Ah, não tem erro, o seu filho me recepcionou. E por falar no seu filho, ele é muito educado, hein? Oh. Quantos anos ele tem? Ele tem 4 anos. Oh, 4 anos, só isso? O que você fez pra ele ficar assim? Ah, minha mulher deu umas pílulas aqui pra ele. Desde que ele as tomou, virou um garoto super, super educado. Coisa boa. Nossa, você podia me dar um remédiozinho desses aí, né? Vou querer. A minha mulher tá grávida, sabe como é que é? Eu quero que o meu filho já nasça muito educado. Tudo bem, eu vou pegar um remédiozinho aqui. Aí lá foi o Adolfo de volta pra casa, todo empolgado com as pílulas de educação. Passado algum tempo, chegava a hora de sua mulher parir. Mas aconteceu um grande problema. Passaram 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses e nada do bebê nascer. Então o médico decidiu abrir a barriguinha dela. Vamos abrir a barriguinha dela. E tentar descobrir o que estava acontecendo lá dentro. O doutor deitou na cama, aplicou anestesia, pediu bisturi para a equipe e começou. Após fazer o corte, houve uma grande surpresa. Eram gêmeos e estavam sentados discutindo. Por favor, pode sair você primeiro. Não, sai você primeiro. Não, por favor, sai você primeiro. Ah, que medo, que amor. Muito bom, cara. Obrigado. Potter. Oi, tô te ouvindo. Estamos acabando o programa quase, Potter. Quer falar mais alguma coisa, mano? Deixa eu atravessar um pouquinho o pessoal que tá aqui, dando um carinho pra gente aqui. Sério? Vocês vêm pro festival da publicidade. Cuidado com o cabo do microfone aí, cara. Tá dando cabo, problema. Cabo sempre é um problema, sempre é um problema. Tu vem pro festival. Tu é da onde tu é? Viemos de Passo Fundo. Passo Fundo, ouve um pretinho lá. Terra boa. Vocês vêm pro festival de publicidade aqui de Gramado pra se engrandecer como seres humanos, assistir as palestras ou pra pegar a mulher? Pros dois, né? A gente tem que aproveitar tudo. Né? Tu já pegou alguma mulher aqui? Não. Nenhuma? Já chegou em alguma? Não, também não. Se tu chegar em alguma agora aqui, eu te dou 2 ingressos. Agora melhorou. Cara, arruma o cabo, aí, porra. É que é difícil arrumar o cabo, é grande, cara. Ah, mas é difícil estar com esse barulho no ar, né, porra? Chegar. Vem cá, vem mais perto. Cara, deu pra ti. Calma. Calma. Não, é inadmissível. Chega numa mulher aqui, tu ganha 2 ingressos pra Blow Up, que é a festa oficial do festival. Agora. Certo. Vai. Chega aí. Não, Potter, deu, acabou. Terminou. Arruma o cabo e volta depois. Então. Vamos pro um tchum tchá tchá tchum tchum tchá tchum tchá tchá tchum tchum tchá tchum tchá tchá tchum tchum tchá. Vai comigo. Certo. Então vamos. Sério? Dá pra pegar a mulher assim? Meu Deus, vamos com vocês aí, eu volto às 6 horas da tarde, tá? Um beijo. Arruma o cabo pra voltar se quiser falar. Tá, tchau. Valeu. Era isso, essa vamos ver o que tem aí. Cantadinha, Geiso, vai lá, Geiso. Gatíssimas, gatíssimas. Existe um vazio no meu coração com as suas medidas. Quer entrar? Gatíssimas, gatíssimas, me chama de sal grosso que eu me atiro nas duas caras. Gatíssimas, gatíssimas, tu sabes que eu gosto tanto de você que eu trocaria os 6 números da Mega Sena pelos 8 do seu telefone. Boa. Muito bom, Jesus. Ah, quem mandou foi o Ivaldo de Portão, do lado. Ivaldo, e manda um... Ai, Dedê! Oi! Teu olho, né, Magnata? Isso aí, tá lá. Cara, eu queria fazer um serviço, tem que ser agora, porque aconteceu hoje e a pessoa tá desesperada e precisa da nossa ajuda. Olha só como é que a Aline Kunhat começa o e-mail dela. Família Pretinho! Primeiramente, quero dizer que adoro vocês e que vocês alegram o meu caminho do trabalho para casa todos os dias. Por isso, já os considero minha família. Tô precisando de ajuda. Ontem, levei meu cachorro, o Bartolomeu, apelido Bartô, que é um Yorkshire pequenininho, pra tomar banho na pet shop perto da minha casa. E eles perderam o meu cachorro. Ah, não. Ele fugiu pela grade e não conseguiram alcançá-lo mais. Caralho, foi lá pelas 16 horas na pet shop Cuidados e Carinhos. Diz ela aqui que é um nome que não faz jus ao lugar. Só carinhos. Haja vista o que aconteceu. Exatamente. Na rua Portugal 810, bairro Higienópolis, Porto Alegre. Ele foi visto correndo pela rua Coronel Feijó, perto da Cristóvão, pela última vez. Tô desesperada. Ele tem quase 4 anos, me acompanha desde filhotinho. É o irmão mais velho do meu filho de 1 ano. E 2 anos, 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. E ontem ficou chamando pelo seu amigão. Ele diz, cadê meu migão, mãe? Cadê meu migão? E o migão fugiu porque a pet shop permitiu que ele fugisse. Peço encarecidamente para quem o encontrou ou tem alguma informação que me avise pelo telefone que é o 99414275. Repete. Repetindo, 99414275. Desde já agradeço, sei da grande audiência de vocês e tenho fé que vou reencontrar o Bartô. Mando em anexo a foto dele pra vocês verem. Olha que coisa mais querida, o Bartô, esse Yorkshire de quase 4 anos, cara. Podia ser pior. Podia ser na creche. Se fosse na creche, ia ser pior, né? Filho dela fugindo. Ah, perdi meu filho. Este podia ser pior, Romero. Podia ser, eu sou obrigado filho, a concordar que podia ser pior. Meu filho fugiu pela cerquinha, foi visto a última vez correndo na Cis Brasil. Encerramos o Pretinho Básico. Parabéns pelo Havaí, Almir. Pensa no Havaí. Eu falo que este rapaz não tem noção nenhuma. Deve ser retirado do programa. Sai pra lá, seu vampiro. Muito bem, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde. Vem aí o cabelo no espaguete com o trote do Geiso. Tu ligou pro rock do sofazão, é isso, Geiso? Sim. É? Sério? Não, atendeu o secretário. Ah, o secretário do seu rock. Vamos ouvir aqui, então. Secretário.